outra vez, meu amor. Procuro e achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim tá certo. Lembra aí, quando a gente fez amor, diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembro não, né? Então não estressa e não xinga quem me dá amor toda vez que você me lembra. DJ Yuji! Respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ai, ai, ai. Ai de mim se não fosse ela, ai, ai, ai. Minha namorada reserva, ai, ai, ai. Que história, hein, compadre? Na noite anterior, outra vez me negou amor. Foi você que negou amor. De costas cê virou, na vontade cê me deixou. Outra vez me negou amor. Procurou e achou, me flagrou, fazendo errado que pra mim tá certo. Lembra aí, quando a gente fez amor, diz então que eu ajoelho e te peço perdão. Lembro não, né? Então não estressa e não xinga quem me dá amor toda vez que você me lembra. DJ